Primeiramente Deus, obrigado pelo dom de andar, ouvir, enxergar, de compor e de cantar. Coisas que pra mim possibilitaram a realização de um grande sonho e que possa realizar muitos outros que fazem parte dos meus planos. Pra Dona Rose, aí mãe, por mais que eu tenha lhe dado muito trabalho, saiba que seu filho te ama muito e quero ser sempre o seu orgulho, o filho que você queria ter. Os tempos são outros e mesmo sem aquele diálogo, nunca duvidei do meu amor por mim, nem do meu pela senhora. Um salve especial pros meus irmãos, Elissandro e Elissandra. Amo vocês de coração. As minhas tias, Sueli e Cristiane, obrigado pelo apoio nos momentos mais difíceis. Aí tio, seus conselhos não foram em vão. Muito obrigado, rapaz. Aí pai, aonde estiver, sei que está orgulhoso de mim. Honrarei seu nome presente no RG. E mesmo sem ter convivido com você, te admirei da mesma forma que um filho ama seu pai. Esteja em paz. Um salve especial pra minha mulher. Amor, te amo muito. Obrigado pelos momentos incríveis que nós passamos juntos. Sua existência foi muito importante pra mim. Um salve especial pra família do rap. Salve David, você é um exemplo de vida, moleque. E mesmo com 20% da visão, enxerga mais que muita gente. É nóis, um salve pro Choque, extrema importância pra mim. Aí, foi com você, hein, que comecei a fazer minhas primeiras bases e colar nos eventos. Apologia agradece, terrorista verbal, lado a lado. Ao Thiago, som mais som, fazendo o sonho virar realidade. Agradecido, moleque. Salve mais que especial pro Charles, Albenes e Paulo. Vocês são zica, moleque. Esqueci de vocês não, hein? Amizade prevalece. A banca do Real Park, Sidney e Diógenes do Panorama. Os moleque do Grotão que cresceram comigo. O pessoal do Jurubatuba, aprendi muito com vocês. DJ Naldo, riscando até altas horas. Aos grupos, Raciocínio Trágico, Extremo Sul, Ação Fatal, Crime Fatal e Almas Errantes. Grupos da Quebrada que eu tive a oportunidade de curtir. E aos demais que estão na correria. Ao Guga Brau, da Rádio Paraisópolis 87.5. Meus professores da Escola Tote. Ao Nibs e minhas alunas do Hip Hop. Aos que não se conta mais presente entre nós, esteja em paz. Aos que desacreditou, tá aí a resposta. Aos que acreditou e apoiou, tá aí o resultado. Aos conhecidos de rua, becos e viela, de todas as quebradas que tive a oportunidade de conhecer. Aos inimigos, eu só lamento. As participações que somaram comigo, muito obrigado. Hoje sou uma pessoa feliz, pois realizei o maior sonho da minha vida, gravar meu CD. Insignificante pro mundo, mas especial pra quem sonhou anos por esse momento. Aí você, ouvinte, meu muito obrigado. Você também faz parte e é o combustível dessa vitória. Aqueles que acreditam e curtem o rap nacional. Wellington, Apologia Sonora, Zona Sul, Paraisópolis. Pelo rap até a morte.